Foi, tá gravando agora. Está gravando, então estamos aqui agora para fazer o... explicando o trailer do Homem-Aranha para vocês. Você não sabe o que você perdeu. Cara, e é o react ao trailer também, né? Porque não deu nem tempo de pensar muito a respeito. É. Fale por você. Então o que nós vamos fazer vai ser, nós vamos dar o play aqui no trailer que está lá no canal da Sony Pictures Brasil, que é o trailer oficial dessa merda. Não é o Twitter que ela divulgou com uma cena. Com um frame a mais que entrega uma parada ali, né? Entrega o lagarto sendo chutado pela mulher invisível. Ai, ai. Então vamos lá, né? Estão preparados? Preparado. Então dá o play, macaco. Dá o play. Eu tô estranho. Fala que esse inicinho é sempre qualquer merda. Peraí, peraí. Você falou, é pra parar? É pra pensar ou é pra dar play? Essa que é a pergunta. O início é só o que a gente já viu. Eu já dei o play, agora eu voltei. Então volta todo mundo, vai, volta. Volta, agora, volta. Volta pra um ponto aleatório. Não, peraí. Para quando aparece o Homem-Aranha. Sem volta pra casa. Trailer oficial. Ok. Tá, vamos lá. Apareceu assim, Homem-Aranha, sem volta pra casa. Pronto. 4 segundos. 4 segundos. Isso. Então agora, vamos lá, 1, 2, 3 e... Ó, só uma coisa, quiserem parar, fala para, igual o João Kleber. Ok. E aí faz o comentário. É justo. Okay? Pode apertar o play de novo? Pode apertar o play. 1, 2, 3 e já! Para! Então, parei. Desde que... É bom pra testar se funciona, né? essa imagem do Tom Holland todo arrebentado corrobora a foto que foi vazada semana passada, que tava ele com a cara toda arrebentada num cenário parecido com esse, né? Assim, né? Chuvoso e tal, né? Que todo mundo tava falando que era fake. Falou, semana passada vazou a foto, no caso, né? Sim. Que vazou a foto semana passada, que era ele com os outros dois Homens-Aranhas. Sim, porque o ferimento dele tá muito parecido, inclusive. Tá, exatamente. Ele tá com a cara toda arrebentada, igualzinho naquela foto. Com o cabelo molhado também, igual aquela foto, né? Então... Mas como pode cabelo molhado no Aquaman? Na chuva, né? Na chuva. Porra. Não gostei muito. Um ovo. Não gostei muito dessa foto dele, cabelo molhado na chuva. Por que cabelo molhado, né? Mas vamos lá, dá play. Play. É, então aí a gente já viu tudo isso, né? Nos outros para. É pra parar? Não, só tô comentando. Eu parei as 3 vezes, tá tudo muito confuso. Lojinha tem que prestar atenção nas regras. Cara, não é pra ficar calado vendo o ó, tá, o meu tá parado aqui. Tá, 16 parada, segundos. Tá. Ok. Então, okay, essencialmente, essa partezinha até ali pro Dr. Strange de novo é o que a gente já viu. Mas peraí. Uma dúvida de burro. Opa. Em que segundo vocês estão? 16. Eu tô 27. Volta pro 16, caralho. Pronto. Mas uma dúvida rápida. Essa semana. Da Mary Jane não sabendo. Sabendo que ele é o Homem-Aranha, é no segundo filme, né? É. Deu uma semana inteira lá? Eu nem sei. É porque eu esqueci aquele filme completamente. Porque a cena final é pós-créditos. Então o crédito dura uma semana. Peraí. Temos um especialista no Homem-Aranha. Eu não lembro. Vamos lá. Tempo de um crédito é uma semana. Vamos lá. Um, play. 2, 3 e play. Parou. Vocês repararam que abriu a casa e apareceu o Doutor Estranho e o cabelo dele estranhamente está melhor do que naquele outro trailer, né? É, eles ouviram seu comentário. Mas é o que é muito estranho, né, cara? Do tipo, a linha do cabelo tá diferente, ele não tá com o cabelo lambido pra trás igual ele tava naquele trailer. E é aparentemente a mesma cena, né? Ele dentro da casa congelada, né, tal. Será que eles retocaram o cabelo com CG ou isso aí é reshot, será? Tá, eu acho que isso aí é pós cagou o feitiço. É, eu acho que é em outro momento. Ele parece aquele lugar que ele faz o feitiço. Ah, sim, de pedra, né? É verdade. Então isso foi depois. Mas teve muitas vezes a palavra estranho, eu fiquei desconfortável. O cabelo estranho do Doutor Estranho. Doutor Sinistro. Do Sanctum Sanctorum Estranho. Então, play. Um, dois, três, play. Parou? Parou na bombinha. 38, na bombinha. Não, eu só... essa voz... Porque o problema é que eu tô sem som. Então, já vou comentar da voz agora. É a do William Dafoe? Eu não sei, porque eu tô... O trailer aqui do Homem-Aranha Se Vai Pra Casa da Sony tá dublado, né? É. Eu peguei o legendado, que deve ser a mesma coisa, mas eu acho que a voz do William Dafoe. Eu acho também que deve ser a voz do William Dafoe. Aí vai chegar lá, é a voz do moleque do... Do Norman. Do James Franco? Não, o outro. Não, o outro, pior ainda. Seria pior do Andy Verde pra colocar nessa merda. Mas será vamos que chegar nele. Será que é a voz do William Dafoe ou eles botaram uma voz Dafoe? Se esse Dafoe, eu espero ver a Premium, né? Pegando a piada do Driver. Play, um, dois, três e... Play. Explosões. Aí, ó. Tá, volta. Parou? Parou. Homem-Aranha preto. No Homem-Aranha preto. É que é a roupa virada do avesso, pra não tomar choque. Ah, tá. E qual é a lógica disso? Cara, eu não sei, mas agora olhando de perto, parece um pouco com os detalhezinhos da Pantera Negra, ou tô... Não. Cara, tipo, são circuitos, né? Mas qual seria a lógica de que ela do lado avesso não dá choque? Não, eu acho que é só pra enfrentar o Electro. Acho que é uma roupa planejada pra enfrentar o Electro. Espero que não seja uma roupa de stealth, né? Porque metade dela é ouro brilhante, né? Não, mas esse negócio de ser a roupa virada ao avesso é o que tava escrito naquele roteiro vazado, né? Que ele vira a roupa do lado avesso. Pra enfrentar o Electro, é isso mesmo, seria isso. Por isso então que ela tem bojo a roupa dele, é tipo duas camadas. A parte branca massa, da roupa fica bonitinha, né? Pô, a roupa... Não fica aquele monte de costura pra fora? Caraca, é tipo a roupa do Merete... Uniforme sem costura, Lojinha, que é mais confortável. Aqueles shorts, tem short que você vira do avesso e vira outro short. É esse material da Homem-Aranha. Sim, não, eu tô falando que, não, que lógica teria, tipo assim, ela tem um isolamento contra choque da parte de dentro, né? Pra evitar que eu leve. Pra evitar que ele dê choque nas pessoas, né? Não, que ele leve o choque dos circuitos, entendeu? É que é uma roupa. É um contato com a roupa, com a pele. A melhor parte é que, foda-se qual lado que é isolante. Se tem um lado que é isolante, passa, né? Tipo, não. Tem lógica. É que é uma roupa pra enguias. Caralho. Mas deve ser uma armadura Stark, qualquer merda assim, sempre vai ser. O outro trailer, quando apareceu o uniforme preto, eu achei ué. Homem-Aranha tinha uniforme preto, mas pelo visto não tem nada a ver com o Venom. É isso aí mesmo. É a roupa. Ou pode ser também que queimou a parte de tecido da roupa e tá exposto os circuitos que ficam por baixo, né? Pode ser também. Inclusive, vai ter outra cena que eu vou pausar, mas eu vou comer. Que tem algo mais curioso nesse uniforme do que isso. Então vamos lá. Play 1, 2, 3 e vai. Não deu pra entender direito, né? Tipo, ele tá saindo do chão, o doutor. Acho que é. Peraí, para. 56. Não, volta um pouco. Volta pro 53. Cara, que CG horrível desse Dr. Octopus flutuando aí, cara. O que me deixa curioso, porque eu tava falando isso no Twitter mais cedo. Cara, eu não confio. A Marvel tirou toda a minha confiança em trailer depois daquela merda do... Aquela cena final do Guerra Infinita. Sim. Com todo mundo correndo, o Hulk já hulkado, que não aparece em nenhum momento do filme. Eu não sei se esse já é um momento em que tem outro aranha aí. Eu acho que não, porque na sequência aqui ele luta com o Homem-Aranha, captura ele e quando tira a máscara ele fala: você não é o Peter. Você não é o meu Peter. Toda vez que eu vejo esse Octopus jovem, eu só consigo pensar no Patropi, cara. Não, não tem outra referência, porque... Inclusive a máscara de latex seria mais honesta, eu acho. Então, eu até achei que quando ele aparece ali na primeira vez, quando ele fala oi, Peter, tá escroto. Mas essa segunda aparição dele aqui, aos 55 minutos aqui, ó, já não tá. Já tá melhor, eu achei. Aqui, ó, em 58, que ele tá ali sem a máscara, sem o óculos. É, tá mais parecido com ele, mas quando ele tá com óculos ali, ele tá puro patropeio, né? E aqui já tá vermelho, né, os tentáculos, né? Que eles falam que vai ser com tecnologia Stark, né? Mas tem outro momento que parece que tá meio que desbotando conforme o tentáculo vai chegando no Octopus, eu não sei. Mas até, voltando pro 56, quando o tentáculo vermelho chega perto do Homem-Aranha, o uniforme se desfaz. Não, ele tira a máscara. É. Acho que não é o uniforme que se desfaz, acho que ele deu comando pra tirar a máscara. Porque eu não sei, né? Talvez. É pra saber, pra ver o rosto do Homem-Aranha. Do ator, né? Lógico. Quem é você? Posso pegar um autógrafo? Então vamos lá, tá 58 todo mundo? 58 todo mundo. Isso. Então, play, 1, 2, 3, vai. Para! Um minuto. Um minuto. Um remakezinho da cena do Homem-Aranha 2, né? Do carro. Ah, mas vai ter um monte. Referenciazinha. Nossa, vai ter trem. Cara, vai ter trem, não tem pra onde fugir. Vai ter salvar uma velha que tá sendo jogada nos destroços de um prédio. Eu gosto muito daquela coisa. História. Como muita gente já urrou por aí, a gente é fã e quer service. Né? Mas eu vou te falar, hein, que uniforme horrível esse do Homem-Aranha dourado e vermelho, hein, cara? Sim, sim. Puta merda, é feio, né? Mas vou te contar, eu prefiro que o uniforme vermelho e preto. Eu acho muito. Parece mais estranho o vermelho e preto, porque eu tô esperando vermelho e azul. Ah, não sei. Mas esse aqui também é vermelho e preto também, pô. Só que tem esses troços dourados. Aí distrai. Umas luzinhas azul. Putz, sei lá. O design dessa aranha gigante é horrível, cara. Eu acho que o MCU não tem como fugir disso, né? Porque como o Tony Stark é o pai, é o tio Ben agora, né? Agora o Homem-Aranha é herdeiro, de alguma forma. E esses LEDs na costela dele azul? E é meio um troço que não faz sentido, né, cara? Tipo, o moleque cheio de poderes, aí ele dá uma armadura que tem mais recursos ainda, né, cara? Por que ele não dá essa armadura pro Bucky? Pro Gavião Arqueiro, pô. Gavião Arqueiro. Né? Caralho, o Gavião Arqueiro com a armadura dessa ia fazer estrago, bicho. Pô, a Viúva Negra também, né, cara? Caralho? O Gavião Arqueiro é com flecha. Flecha, né? Pô, pior jeito. Sei lá, dá uma arma laser pra ele, pelo menos. É. Né? Pô, dá um arco laser, que nem do Hank, do Cavaleiro do Dragão, mas nada. Vai, vamos lá. Um, dois, três e play. Parou. Um e eu dois. Gostei dessa piada, cara. Piadinha. Essa eu realmente gostei, porque, de fato, tá uma boa piada. Tinha um papo no Twitter, eu olhando agora em HD, não sei se eu posso concordar com isso, que isso tá meio tosco, como se o Octopus tivesse sido inserido em CG pra cobrir outra coisa que estaria aí. Aí parece ser uma prisão multidimensional, né? É, me deu a impressão isso, que eles prenderam, capturaram o Octopus e estão, tipo, interrogando ele, querendo saber mais informações. Mas, que o Octopus vai ser um mentor, cara, pela essa... É uma parada meio Hannibal Lecter, né? Ajudando. Ah, mas por que o Octopus saberia sobre o lance temporal? Ele é super gênio. Super gênio sabe tudo. Não, e olha, e dado o Octopus do Homem-Aranha 2, que não era mal, era uma influência da. Não, era uma influência da falha do firewall dos tentáculos ali. Ele pegou um vírus. Os tentáculos que eram ruins, não era ele. É tipo você ser um assassino e quem é mal mesmo é a sua arma, não é você. Uhum. O seu revólver que entra na sua cabeça e manda você matar as pessoas. Agora tá tranquilo que ele meteu o firewall da indústria Stark aí? Pois é. Não, vai ter um firewall estranho. Aí vai por mim. Aí ele vai ficar bonzinho e ele vai explicar pro Peter tudo, porque precisa de alguém pra explicar tecnologicamente. Tem uma cena mais na frente que é o Octopus sendo atacado pelo Electro, então não sei se eles vão ser todos vilões ao mesmo tempo, pelo menos. É. E olha, dado o Octopus do cinema, não é ruim, porque é um personagem bom, assim, tecnicamente. Sim, sim. Adriana, tá aí? Olá. Cara, o Jacob Batalon lá, que é o Ned Leeds. É peruquinha, né, cara, que ele carrega? Porque toda foto que eu vejo dele fora do filme, ele é careca, né? Ele tá careca. É cosplay de Evo Morales o tempo todo, né? Então ele usa peruquinha, né? E até dá pra, meio que, dá pra ver quando ele vira aí o, aqueles cabelinhos descolados na nuca, de peruquinha. Tipo o cabelo do Stallone. Mas vamos dar play? Vocês estão onde? Qual? 1 e 4. 1 e 4, tá ok. Bora lá. 1, 2, 3 e play. A piadinha que o, que o André gostou. Só, para. O, porra, o Tom Holland tá, já tá. Não tá mais com cara de adolescente, né, cara? Não, não, tá. Ele tá com cara de alguém que já encontrou a tristeza da. Ele tá queixudo, né? A linha do queixo dele mudou, ele tá pescoçudo, né? Não tá mais com um corpo de adolescente. É o Whey que faz isso com as pessoas, mesmo as baixinhas, né? Ele teve que malhar pra fazer um Uncharted, bicho. Mas isso aí. Sim. É, né? Por isso que a Marvel chamou aquela garota de, sei lá, 12 anos pra fazer a Miss Marvel. Ó, se vocês querem crescerem, dá uma merda. Então, é, o Tom Holland acho que já tá com quanto? 25, 26 anos já? Acho que sim, deixa eu confirmar aqui rapidinho. É, 25. É, pra fazer papel. Aí ele tá fazendo. E ele tá fazendo papel ainda de 16, 17 ainda, né? Sim. É. Já tá com as rugas ao redor do olho lá, ó. Dizem que esse lugar aí era numa das cenas lá que... Olha só, isso aqui é o porão do Homem-Aranha Girafudo. Mas eu não lembro de nada desse filme, então não posso dizer. É, não sei. Mas vamos dar play então? 1, 2, 3 e play. Parou. 1 e 11. Estátua da Liberdade do Capitão América. Ah, como sim, assim? Sim. Não, na verdade é só o escudo, né? Eles colocam o escudo da. Que no isso lugar também da tocha, tava naquele roteiro vazado, né? Que todo mundo falou que era mentira, não sei o quê. O cara tinha falado sobre isso, né? Que a Estátua da Liberdade tava carregando o escudo do Capitão América. E agora... Que é claramente uma dimensão paralela, né? Ou não, ou é uma homenagem ao Capitão América, né, cara? Que ele teoricamente morreu, né? Mas eu boto dinheiro. Isso é o stabling shot de mostrar que isso é outra dimensão, saca? E tipo, e eles vão saltar de dimensão. Não é a Estátua da Liberdade, é um macaco. Macaco! É, pode ser, mas tipo assim, aqui dá todo indício que é, tipo, tem o pôster lá, né? Como se fosse lá, sim, a Semana do Capitão América, entende? É homenagem ao. Tá construindo ao ainda. Capitão América. Não, eu acho que só estão colocando o escudo, na verdade, na velha estátua, entende? Uhum. Tipo, alguma coisa assim, como se fosse uma homenagem ao Capitão América que morreu na luta contra o Thanos, salvando todos nós, né? É, eu tô catando aqui nos prédios ver se acham a Torre Stark, mas nada. Nem, ó, tem um World Trade Center ali, não, mentira. Caralho, já pensou. Mas tem dois prédios do mesmo tamanho ali, mas não tem nada a ver, não, é só uma piada. Não me cancelem. Vamos lá, play 1, 2, 3. Aí, o 1 e 14. Ele tá com o celular na porra do peito, cara. E esses poderzinhos do Doutor Estranho aí saindo do bracelete dele? Ah, cara, ele isso falou, é um Homem-Aranha vilão, bicho. Vai por mim. Ou ele tá usando essa manopla aí... Pra prender os caras. Pra prender ou pra saltar nos universos, talvez. É, talvez. Mas eu gostaria de pensar que, tipo assim, ó... Esse é um outro Homem-Aranha que tá junto com o Electro aí fazendo coisas caóticas. Mas olha o peito dele. Ele tá com o celular, com... Tá o Ned e a Mary Jane, pô. Ah, peraí. Como é que você conseguiu enxergar eles isso, ali? Isso, a internet falou pra ele. Foi um momento. Beijo, Raul Jorge. Você tá, caralho. Você tá vendo essa TV 4K aí, é isso? Tô. Eu comprei um projetor só pra ver o trailer da Marvel. Meu irmão, mas queria ver onde compra esse negócio que você amarra o celular no peito. Né? Tipo, do pior jeito pra usar o celular. Usa com queixo o celular, né? Não, isso aí é aquelas paradas pra você filmar, porra. É GoPro, né? Pra você fazer primeira pessoa. É tipo assim, você bota a câmera na frente de um jeito que você não consegue olhar. Só o público consegue olhar aqui. Mas aí explica muita coisa. Então vai ser uma armadura mística do Homem-Aranha que salta entre. Eu não sei se é mística, dimensões. Porque a roupa tá toda fodida, parece. Sei lá. É, tem uns fios pra fora ali. Por isso que eu acho que é o lance dela do avesso mesmo. Igual falou. Não, mas repara, parece que ele tá com um colete. E esse colete, tipo assim, se tu olhar, tem até as alcinhas ali perto de onde tá o celular. Parece que ele tá usando um colete com uma tecnologia bizarra. E junto com esse bracelete, ele tá por cima dessa porra, dessa roupa preta, por alguma razão. Né? E atrás dele tá um homem brilhante. É, o Electro ali, né? Electron. Elétrico. Eu acho que é um segundo depois. Cheio de raios, então deve ser. Quem será? Deve ser a tempestade, né? Porra. É o Mephisto. É que nos outros ele não tá brilhando tanto, nas outras fotos. Cara, um segundo depois ele tá brilhando menos. Vai por mim, 1:15. Então vamos lá, play. 1, 2, 3 e play. E parou? Peruquinha do Ned Leeds, olha lá, ó. Olha o cabelinho ali atrás. Inclusive, só passando aqui rapidinho no chat, eu achei a foto do. A foto vazada com os três aranhas. E realmente, o ferimento tá igual, cara. Sim, exatamente. E é o lance do meio, os andaimes, né? Essas paradas aí. Não tá do lado contrário, não? Hoje estou louco. Ele chega da esquerda pra quando vai enfrentar. Não, digo, os ferimentos não tá do lado esquerdo do rosto? Não, ele tá na mesma. Ele tá olhando na mesma direção, cara, da imagem. Ah, não sei. Viu. Não lembro mais, já faz muito tempo. Mas voltando pro trailer, essa parada me preocupou um pouco, sabe? Do Dr. Stan tá falando: se vira aí, molecada! Dá seus pulos aí e resolve essa merda aí, porque tá cheio de vilão caindo aqui, sabe? Grande feiticeiro supremo, filho da puta, deixando na mão de criança. Pois é, cara. A culpa é tua, te fode aí, né? Um troço muito irresponsável, sabe, cara? Não é uma parada, ele vai aprender só. Se a gente entrar no coisa do filme, é um multiverso quebrando, filho da puta. Mas vocês sabem como é filme da Marvel. Tipo, se é um trailer, aí no filme vai estar assim. Eu vou ficar aqui impedindo que o multiverso se quebre e você vai ter que ir lá fazer Scooby-Doo. Fazer a sua prova e voltar. Eu vou ficar aqui fazendo trabalho de adulto e tu vai lá atrás de pegar o pessoal que vazou. Show! Pegar os vilões assassinos, né? Inclusive um cara feito de eletricidade, porque é sempre muito tranquilo. O cara fez na cidade um lagarto, um bicho feito de areia, e vai lá. Com sua força de aranha, né? E 1:18 todo mundo? 1:18. Cara, o Holland, nesse perfil, ele tá muito velho mesmo. Mas ele tá meio ferrugem ainda, né? Um velho pequeno, parece jovem. Estranho. Mas vamos lá. Play 1, 2, 3, foi. Parou? JJ? JJ. Sim. Eu acho que dá pra ver até o carro ali do Diário. Planeta Diário. Planeta Diário não. Planeta Diário. Seria muito curioso. Caralho. Diário. Plot twist, né? Ele tá fazendo. Não, se fosse Planeta Diário, era o comissário Gordon. E o J.K. Simons usando um chapeuzinho pra disfarçar a carequinha, né? Mas isso daí talvez seja outra dimensão, né? Porque no MCU ele é podcaster, né? Mas você quer dizer o quê? Que um podcast não pode ganhar dinheiro pra comprar uma van e adesivar ela? Sim. Exatamente isso que eu quero dizer. Pô, o Monark aí falou que ganha R$50 mil por mês, cara. É mentira, rapaz. Ele deve ganhar 5 mil, mas você tem que falar isso. Pra quando você pedir 40 e falar que é Black Friday, funciona. Falou que ele e o outro cara lá, é 50 mil pra cada um que sobra. E fora toda a estrutura que eles bancam ainda. Por isso que ele tá vendendo o curso, né? É que nem esses caras de investimento. É o curso do Investimento Master. Falar nisso, cara, eu lembrei do quando eles estavam entrevistando o Peninha, que eles estavam fazendo mistério, eles não tinham lançado ainda o curso, né? Eles estavam fazendo mistério do que era, né? Tipo, tinha uma caixa lá, né? Falaram, então, hoje vamos revelar aqui qual é o grande produto aí, que o... Que... Aí tava o Peninha, né, na bancada esperando pra começar, assim, né, ao vivo isso. Aí ele olhando, ele falou, isso aí é o que vocês mostraram aí atrás, né, é o curso, né, que vocês vão lá, falou assim, ao vivo. Mas esses cursos dá dinheiro mesmo, falando, sabe, essas merdas assim, sabe, cara, meio que tirando os caras, assim, cara, e eu vou te falar, eu não sabia que eles tinham um curso, eu falei brincando, porque sempre tem os caras que são os rei do investimento que tá vendendo o curso, né? Então, filho da puta, em vez de fazer curso, vai investir e ficar rico? Corno, né? Porra. Esse corno foi muito solto, com vontade no meio. E quem que é o cara que tá junto com o JJ aqui? Hã? Ah. Quem será? Deve ser o Jimmy Olsen, que vai morrer. Pelo tênis dele ali, ó, dá pra ver que é o... Não sei quem é. Não, e peraí, ele tá com... É o Ed Brock. Ele é podcast, ele tá com vídeo? Isso tá errado. Tem que ter feed. É que é mesa cast de YouTube, cara. Ele tá esperando alguém descer. Ele tá com uma mesa de plástico da Brahma. Uma mesa de madeira de 400 quilos. Já pensou aí, se então, é o Tom Hardy que tá ali? Ou ainda se é o Ted 7 Show lá, como é que é o nome dele? Caralho. O Venom ruim. Não que o outro Venom seja bom. Cara, eu, realmente, quando você falou Venom ruim, eu não sei de quem você tá falando. O Venom do todos, espetacular, né? Inclusive do quadrinho. É do Homem-Aranha 3. É. Vamos lá, então. Play 1, 2, 3 e vai. Volta, peraí, parou. Parou. É... A qual cena? Peraí, calma, tô procurando aqui. Teve um Octopus 1,34. Com o Homem-Aranha. Esse filho da puta tá jogando teia aonde? Tá treinando na nuvem. Essa altura. É as nuvens, elas têm blocos de gelo. Porra, ele consegue prender elas. Ele tá com coisinha do Doutor Estranho. Ele tá criando plataformas. Inclusive, cara, eu tenho. Se eu fosse um homem de apostas, eu apostaria que essa cena com o Homem-Aranha contra o Sol Point tá com os três aranhas. Ou mais de um aranha. Não é possível. Todos eles aqui. Pulando aqui, jogando bonito. Teia na nuvem. Teia na nuvem. Caralho, não sei como funciona, mas vamos. Então, é foda assim, o Tony Stark dá uma armadura fora pro Homem-Aranha que não voa, né? Por que não, né, filho da puta? Resolve. Em caso de emergência, né? Tipo, porra, às vezes você precisa voar. Não, tá e bota jato aí. Pior que não dá nem pra usar, né, o argumento dos fanzoca aí. Vai falar, ai, ele tá jogando a teia nas torres de energia. Porque as torres estão em primeiro plano aqui, né? Estão bem. Bem mais baixo do que onde ele tava. E pela física, se ele jogar na coisa, ele estaria indo em direção às torres, não reto. É, mas enfim, vamos lá. Play 1, 2, 3 e vai. Sempre ignora o Zeppelin que tá voando aí. Parou? 1,42. É o destino dele. Ah, tá aí. Eu acho. Mas então, vai morrer. Morreu, né? Aqui, né? Morreu. Que caralho. Mas vai arremessar de volta. Não, tá explodindo, cara, na mão dele. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. É porque eu tava meio segundo atrás. E lembra que no filme lá do Sam Raimi, essa bombinha sobrava só o esqueletinho das pessoas quando ela explodia? É, né? Mas ele tá com a armadura aí. É, vai transformar só a cabeça dele. Né? Vai virar o Homem-Aranha Fantasma. O novo motoqueiro fantasma da Marvel. Mas talvez, será que vai rolar isso? Tipo, alguns Tom Hollands de universos paralelos morram? Lutando contra os... É uma coisa, esse uniforme da aranha é o mesmo que a gente viu que tava reclamando quando o doutor... Eu acho que é. Tá com duas entradas ali no ombro? Deixa eu confirmar isso aqui. Com os detalhes dourados ali no ombro, eu acho que é ele mesmo. Deixa eu confirmar aqui. Se tiver múltiplos homens-aranhas morrendo em várias... O que é estranho. Tipo, ia ser massa. Provavelmente aqui destrói o uniforme dele, né? Porque na luta final lá ele tá com o uniforme tradicional, né? Aquele uniforme do primeiro filme que ele usou, né? Sim. E, inclusive, se você voltar rapidinho, volta pra 1,46. Volta? Volta não, avança, né? Porque a gente tá em 1,42. Ah, então, eu peguei de outro, mas quando ele tá conversando com o Octopus lá na coisa, ele tá com uniforme de pano. Sim, com uniforme de pano. E na conversa com o Doutor Estranho no IN-43 que você pediu também. Obrigado. Mas é, eu acho que é o... Eu que tô curioso com a ordem que vai ser, porque ele enfrenta o Duende Verde embaixo, mas lá em cima tem só os bichos menor. E aqui onde ele tá com o uniforme de pano aqui, no 1,46, parece o porão lá, que vocês falam que é do Andrew Garfield, que é onde tá o Octopus, estava preso também, né? Uhum. É que é muito aleatório. É isso que eu não tô pegando, tipo. Apesar de que o caralho da prisão do Octopus fica aí. Apesar que isso não quer dizer nada, né? Porque a gente tinha visto a Hela lutando contra o Thor num beco, depois estava num gramado. Né? Lembra disso? O trailer postava uma coisa. Cenário verde, a Marvel não tem papas na língua de mudar pro trailer, não. De forma, eles alteraram tudo, os cenários aqui. Com o único objetivo de foder o MDM. O que é desonesto, né, cara? Você produzir um trailer que tem cenas que são diferentes. Eu acho que alguém devia ir lá processar. Mais 1,46, todo mundo? 46. 2, 3 e vai. Parou. 1,48. O que é a caixa aí, Vinho? O que é essa caixa? É a caixa dos invernos? Por isso que a casa dele estava congelada. Caixa materna? Ah, não, desculpa, é outra. Eu tô curioso com eu acho que é essa prisão do... Essa parte do trailer dá a impressão que o Dr. Estranho tá falando, bicho, você vai ter que matar essa galera toda. Ele fala, não, porra, tá doida? Seria um raro momento de Homem-Aranha agindo como Homem-Aranha. Mas eu acho que vai ser, pelo que a gente vai falar depois, quando o Dr. Estranho fala, não, porque todos esses vilões aqui, o destino deles é morrer lutando contra o Homem-Aranha. Bem, é meio isso que ele deixa entender. E repare aqui que ele tá com o uniforme velho dele, o uniforme de pano. Sim. Isso aí é já no começo do terceiro ato, essa parte aí, eu tenho a impressão. Que ele busca... Ele, então, acho que já decifrou o filme. Ele passa o segundo ato com o Topos, com o Electro, todo catando os caras. Aí o Dr. Strange fala, não, vou voltar eles de volta pro multiverso. Eles vão morrer. E o Homem-Aranha, não. Tira o coisa. Não. Mas a impressão que dá é que ele tá falando, Homem-Aranha, mate essas pessoas. O doutor Estranho da Marvel não tem esse... Não, eu acho que nem é matar. Eu acho que se voltar, eles vão morrer. Essencialmente, matar. Se matar. Provavelmente. Não sei. Mas provavelmente esse é o dilema. O dilema, com certeza, é esse. De que o doutor Estranho fala que ele... Seja voltarem para suas linhas temporais e morrerem, ou seja... Vão ter que lutar contra o Homem-Aranha, mas vão ter que morrer. Tem que matar eles agora, senão vai cagar o Sim, nosso... Ele tava conversando com o Octopus, aí o Octopus falando, não, porque eu tentei, tudo dá certo, seria tão legal, e o Homem-Aranha, pô, não vou deixar esse cara morrer, não, pô. Não, mas eu acho que é vacilo botar o Octopus de vilão, cara, vilão mal aí. É esse Peter Parker do Tom Holland sempre procurando a figura paterna, né? Você passar na rua e falar, e aí, garoto? Ele, pô, paizão, sabe? É isso. Não, mas essa é a fase rebelde, porque a figura paterna é o Dr. Strange nesse caso. Não. Tem até cavanhaque, né? O Dr. Octopus também pode ser, né? É o que eu tô falando, ele adota o Dr. Octopus como figura paterna. O Dr. Strange já era, agora vai ter mais um, né? Agora, assim, não, é o mais novo. Sexto. É o mais novo. Às vezes talvez seja esse até o dilema. Fala, não, eu não posso deixar meu pai Octopus morrer. Não pode deixar meu pai, Doutor Estranho, matar meu pai. Porque todo mundo sabe que o pai original é o Stark, né? Não tem o tio Ben na história. Então, 1,49, todo mundo? Aham. Uh-huh. Então, menos o JP, né? Ah, vocês estão fazendo tipo cena a cena do trailer? Sim, né? Isso. Então, só pra voltar no ponto que vocês estavam falando aí da morte dos vilões, me lembrou muito um conceito que usam muito no Doctor Who, né? Porque tem essa coisa do... Ah, se você só pode... voltar no tempo, você só muda a coisa antes de acontecer a tragédia e você evita todas as tragédias, né? E eles têm esse conceito para evitar essa roubada, que é o ponto fixo no tempo, né? Que eles chamam. Então, ah não, a morte de fulano é um ponto fixo no tempo, não pode ser mudado. Então, acho que a coisa dos vilões é mais ou menos isso. Tipo, se o Estranho deve estar explicando pro Peter Parker que se os vilões não morrerem, vai dar merda no universo. Então eles têm que morrer. Então é basicamente esse, essa treta aí que o Aranha tem que lidar, aparentemente. Qual era o nome disso em Lost mesmo? Era o, a pessoa tinha que ter um... Ah, e pergunta pra âncora. Mas que era o Desmond, tinha que ter... Que era, constante. Uma constante. Uma constante, olha que bonito. Poético até. Então vamos lá, 1:49, play, 1, 2, 3, vai. Para. Tirou a alma do menino. Que boneco de CG horrível esse Homem-Aranha, cara. Tá com uniforme, ó, mas tá com uniforme preto aqui, né? Que não é, é o uniforme de pano. O que pode ser também uma mentira, né? Igual eles fizeram com o Capitão América no trailer do... Não, mas eu acho que dá a entender que ele vai passar por vários uniformes nesse filme. Sim. É porque na cena anterior ele tá com uniforme de pano. Vem tipo cá, assim, a montagem do trailer, a gente tava tentando a gente tava tentando montar uma cronologia conforme os uniformes que ele vai usando, entende? Em momento que ele troca. Tem mas do isolamento elétrico lá, né? Do choque. É que é ao avesso, só. Que é o uniforme que eles dizem que é o uniforme que ele veste ao do lado avesso. Eu vou falar, essa cena aí é logo no começo do filme. Que é tipo, o Homem-Aranha descobre que tem essa caixa aí que consegue apagar a memória do terceiro Peter ato. Parker. Eu acho que isso é logo no começo. Ué, mas você tinha acabado de falar. A cena anterior, 1:48, elas não é no são, final. Elas não são sequenciais. Elas não são nessa ordem. Ah, isso. Mas peraí, no início. Ele, presta atenção, no início ele tá descobrindo a identidade secreta dele, ele vai até o Sanctum Sanctorum pedir. Ou dá um jeitinho aí. E aí vem pra isso? Vem pra caixa? Não, ou então ele primeiro tenta roubar e depois disso aí ele conversa com o Doutor Estranho e. Pô, já aí, amigo. Dessa caixa materna aí que eles imitaram? Eu acho. Caixa uma prisão. Eu acho. Caixa que... paterna. Né? Eu acho que. Boa, que esse uniforme com textura meio cagada, meio sem luz e sombra. Não, pode ser indício de que é uma mudança de uniforme pro trailer. Então, igual eles fizeram com o Capitão América no trailer lá dos Vingadores. Ou seja, só tá ruim mesmo. Ou até pode ser alguma coisa tipo, que tá afetando ele, né? Tipo, conforme as mudanças de universo ficam mais caóticas, até o uniforme dele começa a mudar, alguma coisa desse tipo, né? Passando por várias timelines, alguma coisa desse tipo. Tipo, também. Som do trovão. Vem cá, tem uma mulher atrás passeando com o cachorro e o filho e não vê os dois super-heróis lutando e tá de boa? É Nova York, né? Nova York da Marvel é assim, cara. A mulher tá de boaça com o Doutor Estranho. Cara, eu lembro da história do Quarteto Fantástico, que era o quarteto salva o taxista de morrer dando porrada no vilão, só que aí quebra o táxi. E a primeira reação do cara é: porra, quem é que vai pagar meu concerto? É a Nova York da Marvel, cara, é isso aí. Então tá. É que nem chuva, assim. Vai atrapalhar seu dia, mas é normal. 1:53, todo mundo? Sim. Então play em 1, 2, 3, vai. Parou? É, Marisa e... meio correndo? Não. O Doutor Estranho em cima do trem. Esse Doutor Estranho parece um Doutor Estranho realmente diferente do que o Doutor Estranho que a gente tava vendo na cena anterior. Tá sem a capa, né? Tá sem a capa, o cabelinho tá meio... Ele tá com corte, deixa eu ver. Ele não tá com corte no rosto que ele tava antes. E ele tá com aquele cabelo estranho, com a linha de cabelo diferente e lambido pra trás. Só pra acompanhar aqui o tempo, vocês estão vendo de qual? Daquele vídeo dublado que o Real passou? Do Sony. Sony Pictures Brasil. Eu acho que é o Doutor Estranho mesmo. Rapaz, será que ele tá pegando coisa de outro Doutor Estranho? Como assim, pegando coisa? Assim, ele tá indo em outra dimensão, tentando roubar o cubo de um Doutor Estranho diferente. Porque nessa cena, ele tá com uniforme de pano, né? Todo vermelho no ombro. E parece um CG caprichado, então... Acho que não muda. É o uniforme certo mesmo da cena. É. Esse Doutor Estranho parece estar mais trevoso, né? Não sei, sim. O azul da roupa dele parece estar mais escuro. Sei lá, tá estranho. Ficou. Não é azul, é totalmente preto. Isso aqui. Será que é o Doutor Estranho do Arif? É, eu tava pensando nisso também. Pô, mas será que a Marvel vai mandar essa aí, tipo, de. Meteu essa, né? Eu diria que né? Além da roupa, a peruquinha do Cumberbatch está totalmente preta também. Tá, tá. E vocês viram que ele tá com aquela paradinha dos dedos, né? Aquele que ele usava no treinamento dele lá no, no primeiro filme lá. Não, mas ele tá com duas mechas brancas do lado no segundo que eu parei aqui. Mas no, quando o Doutor Estranho tá com a capa, ele tem um fiozinho de cabelo pra frente. Aqui ele não tá. Mas pode ser do vento. Pode ser do problema de continuidade do filme. Pode ser só erro de continuidade. A gente tá lendo demais disso. É. Ou pode ser sempre que o cabelo caiu na cara dele com o passar do tempo nas gravações. Acontece. Não, porque assim, na cena que tem um segundo antes pra essa, é sem capa e com capa, né? Isso é muito óbvio. Então, mas assim, que nem o Real tava falando, a cor do manto dele é diferente. Da roupa, né? Tipo, tá um azul quase preto aqui, né? E não, tem uns detalhes no cinto dele que tá não tem trem, no outro. Essa cena que tá em cima do trem com a roupa preta, ele tá sem capa. Aí, dá um segundo depois, aparece aquela imagem dos trens fechando em cima do Homem-Aranha, né? Vários vagões multiplicando. E aí corta pra meio que um close dele de lado. Nesse close ele tá com a capa. E o cabelinho caindo pra frente. Então, provavelmente essa cena dele com o cabelinho e de capa não é continuação dessa cena do trem. Pois é que eu tô falando. Então, assim, o trailer tá obviamente tentando enganar a gente, ou rolou um erro de continuidade horrível no filme. Vocês decidem. Pô, a capa, eu acho que a capa não teria. Esqueceram de renderizar a capa na cena do trem? Talvez? É, vai que faltou, faltou ali, esqueceram de fazer o CG da capa. Tipo aquela cena do Yoda andando sem a bengala, só com a mãozinha, assim, sem a bengala. Tipo, vamos, 154? Acho que eu já paro na cena da Marisa May correndo. Da Marisa também correndo. Marisa May, né? Marisa May. A tia Tomei. A tia Marisa aí. Tia Marisa, vai. Mas o que você acha de importância nessa cena? Tipo, a Marisa também está correndo. Ok. Não, eu puxo. Tá com o celular na mão, hein? Eu puxo com a outra, que é o rapper lá. Vendo uma destruição de alguma coisa, será que o Duende mata a Tia May em algum momento? É, não jogando. Sei, talvez. Não. Porque, o filme tem tanta coisa, não vão matar a Tia May. Mas, tipo, tem o... Nessa cena da Marisa May correndo... Caralho. Marisa Tomei correndo. Dá pra ver as sirenes de polícia. E quando... Tá naquela cena do ataque do Duende Verde, também tem. Com o Electro, com tá a areia. Tem sirenes? Volta pra 1:31. É, mas ela aqui. Mas ela tá tipo dentro de casa. E ela não tá num ambiente externo. Tá com o celular na mão, tá com o TikTok aberto. Não, mas isso não é uma casa, isso é uma coisa gigantesca. Eu acho que tá dentro do prédio do 1:31. Você acha que não é uma casa? Pô, mas tem ali quadro na parede, uma estante atrás aqui, ó. Eu acho que é tipo o hall de entrada de um prédio chique. É, porque a casa aí dos Parker tem que ser tipo um apartamento de 20 metros quadrados em São Paulo, saca? Que é R$3.000 o aluguel sozinho, sem um condomínio. Por exemplo, eu não moro no Brooklyn, né? Mas não importa, vamos lá. Enfim, 156, todo mundo? Uhum. Play 1, 2, 3, foi. Parou. As garras. Primeiro que tá diferente os tentáculos aqui, o modelo tá diferente, não tá vermelho e a ponta dele tá diferente. Segundo, se ele já sabia quem era o Peter Parker lá na outra cena, quando ele prende ele no... Por que que ele tá arrancando a cabeça de novo do Peter Parker aqui? Será que é outro Octopus esse? Não, eu acho que ele é o Homem-Aranha se solta nessa cena e depois ele... Ele é pego, mas eu tô curioso com esse tentáculo que parece ter saído de uma Hulkbuster, não de tentáculos do... Então, isso que eu tô falando. Aí, logo em seguida, a continuidade dessa cena, obviamente... É diferente. É diferente, é outro momento do filme. É ele agora com o tentáculo vermelho, a ponta do tentáculo é diferente... E você tá vendo que o vermelho, ele vai subindo na armadura. Tá montando, né? É. Tipo... Como faz a. Como fazia a antiga armadura do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro, né? Que é montando os módulos. Rapaz, vai ser tipo... Cara, ele tá com uma cara de casa grande. Será que ele vai ser tipo um polvo de ferro de outra... de outro universo? Vocês estão em 158? 158. Então play em 1, 2, 3, vai. Ele parou? Parou? Electro? Electro... A melhor elétrico desse filme é ter tirado o design do Electro azul. E agora indo com a estrelinha do mar na cara dele. É, mas apesar é que o menino aí, o... Jamie Foxx, acho que coisa, é assim. O Jamie Foxx? Porque em 2 minutos tem uma cara aqui, mas tá ruim a compressão. Parece ele. Não, ele não, sim. Mas logo em seguida dá um close nele, ó. Deixa eu ver aqui. Ele, inclusive, fazendo os raiozinhos. É. Agora ele tem um coletinho elétrico agora, né? Sim. Ah, acho bom, acho bom. E, ou seja, já é um sinal que vai ser de dimensões aí, não necessariamente dos filmes, né? Isso aí. Claramente naquele elétrico. O Peter Molina tá velho. Ele, no filme. Mano. Alfred Molina. Caralho. Lojinha, o que está acontecendo com você? Você é o jovem aqui. Octopus Molina. Todas, cara. Pô. O Octopus Molina. Então, 2 minutos, todo mundo? Já play vai para a próxima cena. Em 1, 2, 3, vai. Parando, 2-2, o Octopus sendo derrubado pelo Electro. Caindo. É um indício de que o Octopus vai ajudar o, sim, o Peter. Sim, com certeza. Ou seja, não deve ter um sexteto sinistro nesse filme. Embora eu ache que tenha 6 vilões. É. Não, e aquela história. Peraí. Chance do Octopus morrer. O Electro, o Homem-Areia, o Lagarto. O Duende. O Octopus. E outro Duende. Ou outro Duende. Lagarto de pinto, sim. Lagarto sem pinto. Ah, tem dois duendes, né? Eu falei de lagarto. Tem dois duendes, a gente vai chegar lá. Mas, olha só, teoricamente seriam 5, né? Se a gente não contar dois duendes. Sim. Mas um negócio que é super clássico do Sexteto Sinistro é que antes do Homem-Aranha derrotar eles começam a discutir entre si e acaba brigando com o outro, né? Então, o fato da gente estar vendo uma cena em que o Electro ataca o Octopus não quer dizer que em algum momento do filme eles não serão aliados. Também tem isso. Sim, sim. Mas então, se não for o Duende, o segundo Duende, o sexto mesmo, por que eles não vão colocar só 5? Quem quiser o sexto. Podem mas eu acho que não vai ter sexto. Aranhas podem estar guardando o Venom ou Carnificina. Eu acho foda porque eu gostava do Abutre. Foda-se. E o Abutre tá no universo Marvel ativamente, né? Não apareceu? Tá nos dois, né? Ele tá no da Sony também. Também, pois é, isso que eu tô falando. Mas a questão, eu acho que o Octopus vai ser tipo um mentor nesse filme. Porque tem que ter um mentor pra morrer por filme. Tipo, todo mundo é tio Ben nessa. Sim, não, mas cara, pra mim, no início do trailer eu já vi o. Ah, ok, a figura paterna dessa vez vai ser Octopus, assim, é muito óbvio pra mim. 2-2, todo mundo? Play. 1, 2, 3, vai. Pulinho da. Você está sofrendo. Ah, ó, 2-10, Duende Verde Power Ranger. Duende Verde Power Ranger. E teve o Inception antes, né? De novo. Mas eu gosto muito do Duende Power Ranger. É contratual, você não pode mostrar o Doutor Estranho num filme e não ter o efeito Inception, senão não é o Doutor Estranho. Uhum. Mas é foda, será que vai ter o William Defoe ou só vai ter a voz de um bonecão? Eu acho que vai ter. Só vai ter a... Como vocês estão falando? Só o personagem de armadura e a dublagem do. É, que a voz vai ter, porque o William Defoe não é escrotaço, assim. Ele não parece ser o tipo de cara que. Ah, não vou dublar. Não sei. É. Mas, assim, preguiça de ficar fazendo posezinha em CG, talvez. Né? Já que é uma roupa escrota tal, se ele puder não fazer, ele não vai fazer. Mas assim, eu não duvido nada ele aparecer como Norma, inclusive, sabe? Só não vestir aquela merda de roupa de novo. Aí acho que até pela idade dele, mas ele não vai querer fazer, mas ele aparecer de novo como Norma, eu não duvido, não. Acho bem provável. Uma coisa curiosa pra mim é que é pouco destaque pro Duende Verde, né? É um Duende Verde. Não, mas a questão é que eu acho que ele não vai ser um um grande antagonista nesse aí, não. Vai ser mais um elemento criador de caos aí no meio da bagunça. É, no cinema, o Octopus ficou mais marcado do que o... Sim, é porque o segundo filme é bem melhor. É, né? Melhor. É bem melhor. É. Ah, o primeiro filme não tinha nem como. Tinha que gastar muito tempo fazendo o Peter, né? Sim, é, os poderes, tá, né? Tudo. Sim. É. Mas eu gosto dessa cabeça de alien. Eu gosto do sorrisinho mas de não demônio tá japonês. A máscara tá um pouco diferente. A máscara era muito mais Power Ranger no primeiro filme. Sim, ela era mais mecânica, né? Agora ela tá mais orgânica, assim, né? Tá meio Geiger agora. Antes era só uma máscara fuleira. Tanto as partições da armadura também estão mais arredondadas, mais... Ah, a orelha. Mais orgânica agora do que o... A orelha do outro era bem armadurística. É, eu não lembro, obviamente eu não lembro, porque faz tanto tempo isso. Joguei no grupo. O duende do 3, quando ele tá olhando pra armadura do primeiro duende, né, pra máscara do primeiro duende, já não é uma versão alterada? Já não é tão Power Ranger como a do primeiro? Não lembro, cara. Olha, eu vou botar aqui uma imagem. Talvez não seja tão alterada quanto essa, mas eu já, tipo assim, já estavam fazendo um retcon ali no meio do caminho, sabe? Qual é a da imagem? É a máscara original, né? É, tipo, pra gente que era muito mais. Menores. É, muito mais angular a parada, né? Nossa, sim, esse braço parece muito torto, o braço direito dele. Era um capacete, você dá pra andar de moto com isso aí, não ia levar muito. Deu uma adaptada, mas eu gostei da orelha, que não parece... A cor também tá menos fosforescente, né? Ah. Até porque o Homem-Aranha 1 original era um cartoon. Cara, inclusive, eu acho que por simplicidade, eu acho que eles vão falar que esse é o duende, é o William Dafoe, mas não é o duende do Tobey Maguire, alguma coisa assim. Ele tá morto. Ah, todo mundo tá morto. O Octopus tá morto. O Electro tá morto. O Lagarto tá morto. Vai ser outro, tá, cara. Não, é um que não tá morto, acho. Ele não morre. No multiverso tem essa vantagem, né? Você pode falar, não, é tipo ele, mas é outro. Né? Sim. Sim. Não. Não foi. Aí sem ruído nenhum, sabe? Tranquilo, sim. Uhum. TVA não chega aí, né? É aquela parada. Ah, não. É um duende exatamente igual. É um duende que tem as mesmas motivações. Porém, no universo desse Homem-Aranha, esse duende matou os Vingadores. Sei lá, tinha os Vingadores e ele matou os Vingadores. Qualquer coisa desse tipo, sabe? Você pode fazer qualquer alteração que sirva pro... E tem aquele H também de que ele tiraram ele do universo dele antes dele ter morrido. É. Não, e o Electro diz tudo, né, cara? O Electro é outra parada sempre. É outro cara. É outro conceito de eletro, sim, sem dúvida. Elétrico. Vamos elétrico. Lá, 2 e 10, todo mundo play, hein? 1, 2, 3, vai. Aí, ó, 2 e 11, outro duende. Outro duende, né? Ninguém pediu. 2 e 11. É o duende filho. Então, ele tá parecendo com o duende do James Franco, né? Mas eu tô achando que... É o do Espetacular? É que é o pior, né? É que o do Espetacular, ele virou um monstro mesmo, né? No final. Ele é meio que o Duende Macabro, mais do que o Duende. Ele agora... parece estar com óculos aqui nesse borrão que eu tô vendo. Pois é, tá de óculos e ele tá com umas paradas no braço, tipo. Há muito anos 90 isso aí, tipo assim, um visual meio skatista, com a lua atrás. Só falta ele descer falando cauabanga, assim, sabe? Joguei umas artes conceituais que os óculos estão iguais aos da arte conceitual, só que a arte conceitual é o default. Uhum. Mas ele tá muito borrado. E não é. Eu tenho que rever uma cena antiga, mas não parece ser o mesmo design do planador. Também não impede de ter, por exemplo, na mesma equipe de vilões, dois duendes diferentes que sejam ambos o default, por exemplo. Sabe? Até porque duendes nunca. Extras nunca foram um problema nessa porra. É, mesmo porque também o James Franco não usava. O planador dele era um skate, né? Um skatão gigante, né? E o James Franco tinha metade da cara cagada. Né? É verdade. Tem isso. Esse aqui que eu passei, só para efeito de comparação, o planador do duende do. Aparentemente do... É, aparentemente do é esse planador que tá com esse cara aí. Isso. Então, só, tá, será que é só ele sem a máscara? Pode ser, ele com, sei lá, um outro Superman, sei lá. Mas assim, cara, tem tão pouco elemento discernível nessa imagem que pode ser qualquer coisa, literalmente. Assim. Foda-se. Pode ser o Tom Holland sendo o Duende Aranha no. Exato. Outro... Caralho, caralho, ó. Ó. Pode muito bem ser o Tom Holland com. Olha essa. Olha, A decepção é a única saída pra esse filme, porque a gente tá pegando esse trailer fazendo isso, cara. Não tem outra saída, Lovinho. Não tem, tipo assim, porra, nada vai ser tão bom quanto as possibilidades. Será que seria maneiro? O Tobey Maguire usando o planador. Com as costas todas fodidas. Exatamente. Mas é por isso que ele usa o planador. É tipo o andador do super-herói. Então, ó, 2 e 11, play em 1, 2, 3, vai. Beijinho. Rap. Aí. 2 e 16 com 2:16. O Homem-Areia. O não parece o menino, né? Elétrico. Não parece, cara. Tá parecendo outro. Não parece o. Mas será que ele envelheceu? Cara, eu achei que fosse um homem hídrico. Achei que fosse uma onda gigante, esse maluco. É o homem hídrico de areia, né? É tipo. Já o. Ele só tivesse iluminado pelo elétrico. Não, faz sentido. O Largato é o mesmo do filme do Enem. Sim, é o Goomba do filme do Super Mario. Então é isso. Podemos dar play, 2:16, play. 1, 2, 3, vai. Essa posezinha, voltando rapidinho pro 2:17, essa power pose, ela é... Cara, vai ter 3 aranhas nessa power pose. Só vai começar com o Holland. Oh, não, peraí. O Holland tá com o uniforme... É, o uniforme dourado. Então, provavelmente, essa cena... Sei lá. Eu não sei. Então, tem a possibilidade daquilo que a gente tava falando, de que aquele uniforme de pano que a gente viu em algumas outras cenas ser despiste, entende? De que ele usa esse uniforme dele aí. Não, mas a foto vazada, ele tava com o uniforme de pano. Né? Então, pode ser o contrário, então. Pode ser que essa foto aqui, desse uniforme dourado aqui, seja um. Sim. Um despiste. É, um despiste. 2:20, play. 1, 2, 3, vai. Aí, parou? Parou 2:21 com o vilão da múmia. Essa é a cena da discórdia. Que essa cena aqui, no trailer, aqui que tá no canal do YouTube da Sony, obviamente a gente vê aqui que o lado do Homem-Aranha tá vazio, né? O lagarto tá indo pra em cima de ninguém? Tipo, eles estão, tipo, cada um em uma direção, né? E no trailer que a Sony postou no Brasil. Twitter, Sony Brasil. Sony Brasil postou no Twitter, tem um frame a mais no final dessa cena, que mostra o lagarto sendo atingido por alguém que não está na cena, entende? Ele faz o movimento como se tivesse sido atingido na cabeça. Esse trailer aqui do canal do YouTube da Sony corta no frame, um frame antes daquilo, mas no trailer do Twitter vocês podem ver isso. Então, essa cena, grandes indícios de que apagaram um personagem que está atingindo o lagarto nessa cena. Não, e eu vou falar mais. O Homem-Aranha tá pulando para dar um Superman Punch em alguém que não tá na direção dele. Também não tá nessa, na cena também. Então, porque realmente ele vai... O Homem-Aranha vai fazer o quê? Ele vai entrar na boca do Homem-Aranha, né? Então, diga aí nos comentários quem é o personagem secreto. Se é o telefone espadachim... Se é Silver Sable. Caralho, eu tô com medo de ser o Venom mesmo nessa porra. De ser o Venom? Ou de ser aquele. Ou ser o Duende. O Duende Tom Holland. Duende Tom Holland? Vai ter três Tom Holland. Três rola. seu primo não tem 3 rola. Aí no chat que eu perdi? Não, um ponto mais. Avançado, só pra gente ter certeza que tá olhando pra mesma coisa, que é realmente o Homem-Aranha tá olhando pra nenhum dos 3 vilões. Não, é olhando, é a direção que ele tá voando. Ele tá no máximo pra boca do Homem-Aranha. Ele vai cair no andando se ele continuar aquela direção. Ele tá fugindo. 2:22, play em 1, 2, 3, vai. Peraí. Ele apoia a mão em quem? Na areia. Cara, na areia, tá. tem uma mão de água saindo lá atrás do... Calma aí. Atingindo o andaime. Que tá não, logo... não é de areia, não? Cara... Qual segundo? Não parece. É aqui, é 2,22, 2,22 para 2,23. Estão vendo? Tô vendo, ah, mas será que... areia que parece... Não é só areia mal feita, não? Cara, mas olha os esguichos ali quando ela acerta o andaime. Porque na cena seguinte o Homem-Aranha tá se apoiando numa mão, se olhar assim. Ó, numa mão de areia, no caso. Sim. Aí assumindo que não é um corte bizarro de trailer, que sempre tem, né? A mão da Estátua Liberdade, não, né? É muito, muito grande. Não. Não sei. Aí tá lá, e essa cena prova, tipo, o que que o Alex tá... Se ele tá lutando só contra um Homem-Aranha, o que que o Alex tá fazendo lá em cima, com o Homem-Aranha fugindo? Ele tá brincando com o lagarto? Enfim, 2,23, play em 1, 2, 3, vai. Eletro brincando lá em cima. O escudo cai. Quebrando. Ah, por que também. Caralho os dois civis estão ali, eu não sei. Enfim. A cena do... Uma teoria popular no Twitter agora é que essa cena, a cena da Zendaya caindo, é igual a cena da Emma Stone caindo no Espetacular Homem-Aranha 2. Lembrando sempre que essa é a cena que criou a mãozinha de T. Sim, horrível. Então, o rumor é que o Holland não consegue salvar ela, mas o Garfield chega pra salvar. Ah, não. Oh. Essa cena tá telegrafando isso, bicho. Sim. Tipo, só uma coisa. É obviamente a cena que o Garfield vai aparecer pra salvar a Mary Jane. Assim. Só uma coisa, ó. Tipo, caiu o escudo. Destruiu os andaimes. E aí eles estão aqui na Estátua da Liberdade, já sem o andaime e com o escudo destruído embaixo. Que é quando o Doutor Estranho fala: oh, meu Deus, eles estão vindo, tá rachando tudo. E aí mostra a cara do Homem-Aranha com menos machucados do que na cena em que ele tá lutando contra ele. Então eu acho que essa cena aqui. Ah, não tem lógica. Como que ela ia ser antes? Entende? Seria o final do segundo ato? Essa cena seria talvez quando os vilões estão vindo, se juntando todos para lutar contra o Homem-Aranha. Mas não teria lógica, porque quando o Homem-Aranha está lutando contra eles, os andaimes estão montados. Se o vilão desse filme for o Doutor Estranho do Mal? Tipo, depois que ele derrota os vilões, aí vem um chefão final aqui. Vem o... É, tipo assim, aí vem o Homem Garrugal. Vai vir o Homem Garrugal. O Doutor Estranho fala assim: ó, agora você tem que matar eles. Aí, não, porra, tu é doido? É? Aí dá essa treta toda, porque ele já tava com a armadura dourada, se for aí. Né? Sim, e menos machucado. Uhum. Então, de repente é isso aí. De repente é um. É uma troca. Tem que ter a luta final no filme da Marvel, tem que ser uma luta de CG contra milhares de pessoas. E é roxo, né, CG, cara? É o Thanos, velho. Thanos é o Thanos. Não, eu fui atrás da cena do Aranha-Verso pra ver se a cor utilizada pra mostrar o multiverso, qual era a cor. E é roxo também. Olha aí. Outra coisa, essa ilha da falando, da vilão do filme era o Estranho. Eu falei, cara, não, o vilão do filme é claramente o editor do trailer, que tá querendo nos confundir. Não, não tá estranho essa ilha da não parece, não é a ilha original, né? Porque tá super alterada, sim. A base tá muito grande, né? A base sim, da tá super universidade. Alterada, sim. É, eu acho então que talvez seja. Eles estão em outro universo. Ou já aconteceram coisas aí que já alteraram isso, entendeu? Então, quando o Dr. Chan chama tudo, a Estátua da Liberdade caiu os andaimes, caiu tudo, tá quebrado embaixo da Estátua da Liberdade, imagino. Então, só seguindo, quando ele fala tá chegando, não é a mesma cena que o Homem-Aranha tá sem machucado. Ah, peraí, eu tô achando que é assim, tá vendo essa cena aqui da Estátua da Liberdade? Com os raiozinhos roxos atrás e os andaimes tudo desabado, talvez aqui seja com as fendas se fechando, entende? Já é o final. E aí essa cena do Doutor Estranho, logo em seguida, com os relâmpagos atrás, é de antes dos andaimes caírem. E o Doutor Estranho sem capa. E do Homem-Aranha também. Tá. Não, mas não tem lógica, porque mostra depois uma panorâmica dele em cima da tocha que não tem o escudo. Sim. Mas olha só, tem dois Doutor Estranho nessa cena, porque um tá sem capa e outro tá com capa. Quando ele chega e... O Doutor Estranho que fica em cima. E assim, quando ele tá em cima, é o sem andaime. Sim. Sem andaime. Mas a cor, quando já. O Doutor Estranho, 244, quando o Doutor Estranho fala não consigo impedir, é o Doutor Estranho com capa. Com capa e cabelinho caído. Sim. Então, se for mesmo dois Doutor Estranhos, seguindo a lógica, tem. Depois do. Depois do título, tem a cena do Homem-Aranha com um olharzinho triste, mas ele não tá tão ferido. Ele desce, imagino que é a cena onde ele é atacado pelo Duende Verde. Sobe de novo com o uniforme de pano, começa a luta, salva a Mary Jane, blá blá blá, blá pipipi, com os outros Homem-Aranhas, e depois ainda tem o vilão final É o Voldemort, claramente, né? Que é um cara careca em cima da. Ou talvez seja justamente esse Doutor Estranho, o vilão final. Mas ele tá careca, né? Cara, vocês estão falando de ter dois doutores estranhos, na verdade pode ser um só, com capa e sem capa, e a capa é o Mephisto. O que faz sentido, né? Porque é vermelha e tem chifre. Exato, finalmente, quando ele se livra da capa, aí ele vira herói de novo, entendeu? Porque ele com capa, ele é o Mephisto. É o Mephisto controlando ele, porque o Mephisto é a capa. Você ouviu primeiro aqui. Saudades da capa do Spawn, hein? Daquele filme. Nossa! Caralho. Ó, mas... Eu já sei o que vai acontecer. O Doutor Estranho vai pegar a Estátua da Liberdade e usá-la como robô gigante, e eles vão ter que chamar o aranha japonês. O Leopardon. Vai ser um reversal do Caça-Fantasmas 2. Esse seria o final que eu respeitaria tanto que eu não acredito que ele seja real. Vai ser um final, tipo, muito bosta, e aí você fala, ah, é, tá bom. E sabe por que vai ser um final muito bosta? Porque quando você tá no momento que você fala eles estão vindo, e você literalmente tá abrindo a porta do multiverso pra coisa aparecer. Foda mesmo seria, tipo, aí quando tá a Estátua da Liberdade do Doutor Estranho lutando contra o Leopardon, ela tá quase derrotando, aí abre a cabeça do Leopardon, é o Homem-Aranha italiano que tá lá dentro. Pô, aí sim. Ele tira o bigode bumerangue explosivo dele, joga e explode o Doutor Estranho. Já pensou que aí seria bonito. Aí seria bonito. Aí seria um clássico do cinema da história. Cara, mas, melhor poder dele era esse. Era o bigode bumerangue explosivo. Eu nem sabia que existia esse poder. Nessa de prever o filme, eu acho que o final vai ter tanta coisa acontecendo nesse filme que o final vai ser super corrido e super, tipo, resolvido de qualquer forma, mas que esse filme vai fazer e que vai fazer a galera sair muito feliz do cinema é investir nas ceninhas de fanservice dos Homens-Aranha se encontrando, dos vilões se encontrando e mencionando coisas que aconteceram nos outros filmes. Isso vai ser um festival disso no filme, e aí todo mundo vai ficar muito feliz por conta disso. É dia 16 que estreia? 19. Falta um mês aí, então deve sair mais um trailer. Provavelmente é o trailer final. Vai ser o trailer que conta tudo. O trailer que vai mostrar os três aranhas. Ou o trailer que nos engana mais ainda, como o trailer do Guerra Infinita. O trailer que vai ter um apocalipse nesse filme, né? Jura e filho. O trailer que conta que o John Connor é o vilão do filme. Puta que pariu. Cara, eu vi esse filme depois e esse filme não era tão ruim. Se tivesse plot twist. Se a gente não soubesse que ele é o vilão, o filme fica legal. Cara, eu não entendi por que esse trailer fez isso. Porque assim, eu vi isso no cinema, porque assim, caralho, por quê? Sabe? Tipo. É tipo, cara, eu nem tava interessado em ver esse filme, mas assim, você acabou de estragar um filme que eu nem tava interessado em ver, sabe? No trailer. Cara, essa cena da Estátua da Liberdade tem um guindaste vermelho caído. Eu não consigo tirar da minha cabeça que é a lança de Longinus do Evangelion e a ideia do robô gigante, ela tá muito forte agora. Isso, parabéns. Tá bem, mas tá pois certo. É, mas será que. Isso que eu tô falando, eu tô cada vez mais achando que esse é o final do segundo ato e não do terceiro, a Estátua da Liberdade. Ah, não sei, porque quando tem coisa brilhando no céu, é sinal do fim do então, filme. Eu acho que a coisa da Mary Jane tem cara de ser uma coisa muito mais pro meio do filme, ou final do segundo ato, como vocês falaram, porque eu acho que na parte final do filme, a tendência é, tipo, os Homens-Aranha aparecerem em todas as cenas, sabe? Tipo, os vários interagindo e tal. Então, assim, ou você faz uma coisa que nem aquela cena lá dos andaimes, que parece que apagaram pelo menos alguns personagens ali, né? Pelo menos um ou dois personagens ali. Ou então você tá falando de, tipo, cara, tá tudo muito fora de ordem, sabe? Tipo, essa cena que a gente tá vendo, que a gente tá achando que é o final, isso aí é o início do filme e ali começa a complicação. Tipo como foi no... Vocês falaram aí do Spider-Verso, né? Que, tipo, a própria ruptura do Spider-Verso é o início do filme, né? Então, pode ser isso também, né? A gente tá vendo um monte de cena que, na verdade, é início do filme, e as cenas que a gente acha que é do início podem ser mais pra frente com o personagem apagado? Pode ser, sabe? Ah. É difícil de prever isso, na verdade. Uma coisa que eu ia falar é que eu tava vendo aqui a cena dele mergulhando e não parece aquele uniforme, o dourado do Guerra Infinita. Parece, tipo, uma mistura de uniformes. Parece aquele uniforme preto com coisa dourada por cima. Então, o CG mal feito é o preto. É. Só eles que fizeram merda. Cara, aliás, eu tava pensando aqui. Uma coisa, um final bom pra essa ideia do Doutor Estranho ser o final, é que no final só sai só o Homem-Aranha, ou os três Homem-Aranhas, atrás do Doutor Estranho indo de multiverso em multiverso, multiverso não, né? De universo em universo, pra ir ter aquela luta do trem, por exemplo, né? Que tipo... encaixaria melhor com um Doutor Estranho mal e ter uma apoteose além. Mostrarem a apoteose no primeiro trailer grande assim, né? Segundo, né, no caso. Acho meio paia, né? A Marvel gosta de dar uma escondida nos trailers. Né? Não, vamos lembrar que a Marvel mostrou o Homem-Aranha no trailer de Guerra Civil, né? Sim. Então, exato. Sim. Que é no segundo ato, né? Também. Sim, pois é, mas assim. Né? É tipo assim, cara, é obviamente algo que você podia ter guardado pro cinema, sabe? Então, os critérios dele não são exatamente... É, mas nesse caso, eu acho, tipo, achei meio, tipo, não ter mostrado os três Homem-Aranha nesse trailer, sabe? Uhum. Que é aquilo que a gente tava falando, cara, já estão falando isso há muito tempo, vazou foto e o caralho a quatro, tipo, você... Teoricamente, segurar para o cinema é algo que, na verdade, não está sendo segurado. Cara, mas, não, eu acho que, assim, existe o que a gente sabe, existe o que o público civil sabe. Porque eu acho que, assim, se não sai, tipo, se não mostra que tem o Andrew Garfield num trailer, tem gente que não faz ideia até agora. Nem sabe quem é o Andrew Garfield. É, isso que eu tô falando. Mas se brincar, JP, já tem uma geração aí que nem vai saber quem que é o Homem-Aranha. Também tem isso. Esse Homem-Aranha aí. Quem que é esse velho aí? Quem que é esse Homem-Aranha velho aí? Antes que eu tô vendo aqui umas coisas, o Holland deu com a língua dos dentes. Ele falou, encontrei o William Dafoe nas filmagens, ele é mó maneiro. Ou seja, é o William Dafoe? Não, ser o William Dafoe não é um problema, mas a questão é, tipo assim, se ele vai aparecer como duende, é isso que eu acho meio difícil. Vai, né? A questão é, esse filme, a única saída pra ele é a decepção, né? E, tipo, a gente tá aqui decupando o trailer, não tem como ser melhor que isso. Eu tô aqui com um potezinho vazado de 22 dias atrás do Homem-Aranha. Só porque o Raul tá falando mais cedo, mas vamos só passar os pontos principais, porque o trailer confirma algumas coisas. Primeiro que ele fala que o Sexteto Sinistro não existe, porque são 5 vilões só, e porque queriam planejar o ritmo. A gente viu 3 juntos, né? Você pode considerar... O Octopus não aparece junto com os outros em nenhum momento, né? Você pode. Então, se você. E nem o Duende também. Se você tirar o Octopus como vilão, digamos que ele não é o vilão, só tem aquele pega pra capar inicial com o Peter, depois vira figura paterna, você pode considerar os três que estão ali juntos e dois duendes. Aí faria sentido esse vazamento aí de não são seis, são menos que seis vilões. Aí a gente tá falando de cinco. Inclusive pode ser o Octopus que bateu no lagarto ali, e a gente tá aí pensando que é outro Homem-Aranha, que também faria sentido. Né? Mas aí tá falando que o plano original era ter o Rino, que eu acho já meio estranho, porque o Rino nunca foi grande coisa, pra ser o sexto vilão. Nem foi grande coisa, nem no filme, né, do Andrew Garfield. Só fez ponta, né? Só Rino mesmo, né? O Rino, pra o mim, é o vilão melhor que o Electro. Por o que é foda, né? Que você tinha o Yamate, né? Que é um puta ator, né? Fazendo o personagem, né? Tipo, cara, pra que você contrata, né? O cara, pra não fazer porra nenhuma, né? Se é pra dar dinheiro fácil pro seu amigo e botar dinheiro no seu filho depois. Era tipo quando o Nolan contratou lá o Michael J. White pra ser pro filme do Batman, lembra? Sim, mafioso, né? É, que aí o Coringa entra e dá uma facada nele e mata. Sim. Pronto. Tipo, caralho, velho. Mas você tem o Michael J. White, o cara. É tipo, maluco, tá precisando o quê? Reformar o banheiro? Tá bom, vem aqui pro filme fazer uma ponta, você ganha aqui uns $100,000, pronto. Mas vocês viram essa cena, essa frase do Tom Holland falando que esse filme, Novo do Homem-Aranha, é o filme mais cinemático e teátrico já feito. É tipo, e ele fala também que é um filme triste, né? Sim. Que é um filme chocante. Né? Mas ele fala que é um filme cinemático, ele tá de sacanagem, né? Tipo, filme tem muitas imagens em movimento. Exatamente. Se as imagens se mexem, ele não tá errado. Ué. Mas cinemático. Assim, é tipo quando você tem aquelas coisas que anunciam não contém glúten, como todo alimento deste tipo. É isso. Ele tá anunciando que não contém glúten, tá anunciando que é cinemático. Não tá dizendo que os outros tipos não são. Ele tá falando que esse é o alimento mais sem glúten de todos. É isso que ele tá falando. É mais complexo. Tipo assim, nunca fizeram um alimento tão sem glúten quanto esse. Não, mas ele falou que é o filme mais cinemático já feito no chat do cinema, falou? Sim, literalmente ele disse isso. Tá aí, eu botei no chat. Uhum. Ele literalmente disse que é o filme mais cinemático. Eu não recebo do Skype, só vejo as coisas passando. Deixa eu ver. É lindo. Só pra terminar aqui rapidinho, que o Abutre é só mencionado por nome. Não vai aparecer. E que os vilões realmente têm tempo para aparecer e momentos de personagem não são versões para os Homem-Aranhas baterem. Eles vão ter uma parte na narrativa. Aqui, o Matt Murdock vai aparecer no filme para salvar a reputação do... Salvar já, o Parker. Já confirmaram se é o Charlie Costa? Então tem o papo de que ele aparece como Como o Matt, mas não o Demolidor. É, ele. Aí tem a cena deles no tribunal, lá quando ele é absolvido, e dizem que na saída do tribunal rola um lance de que eles jogam um tijolo no Peter Parker. Aí diz que o sensor de aranha dele dispara, tipo assim, aí na hora some o sensor de aranha dispara e para, entende? Aí quando ele olha, o Matt Murdock tá segurando o tijolo, assim, que ia em direção à cabeça dele, assim, sabe? Aí diz que o Matt Murdock, tipo, dá um miguezinho, fala que precisa ir e some na multidão, assim, sabe? Preciso ir buscar mais tijolos. Desculpa, gente. Eu sou só um cego aqui. Caralho, vira ali, o cego pegou o tijolo lá. Isso é um bilhetinho em braille. Tem que ser em tijolo pra ter. Esses vazamentos dizem que o Matt Murdock é o Charlie Cox ou reescalaram? Sim, fala que é o Charlie Cox. Não, já tem boato aí do Charlie Cox. Tem uma nova série Demolidor que meio que dá aquela ignorada da Netflix. A rebutada, né? Rebutada. Diz que vai mudar o uniforme e o teor da série. Assim, vai ser menos violenta, menos. Eu tô vendo aqui a mensagem que do Twitter lá que o André passou. E realmente o cara é superlativo, né? Ele fala que ele é o mais cinemático e mais teatral. Impressionante. Tá de parabéns. É, em inglês é muito melhor, que é most theatrical, né? Que é tipo, também é cinema, é movie theater, né? Então, sou a mais idiota em inglês do que em português até. Bonito. É o filme mais filmado da história. Sim. A coisa que a gente falou, que mais se movimenta na história. As imagens se movem muito agora, mais. Agora só. Só uma coisa que eu queria reforçar é que, tipo, se o plot do filme é esse mesmo que a gente. Que o trailer tá reforçando e que tava vazado naquele roteiro que vazou há um tempo atrás. Que merda, hein, cara? Eu, tipo, tudo que aconteceu foi porque o Peter atrapalhou o Dr. Strange na hora de fazer um feiticeiro. O Peter é cuzão, tá certo? É, cara, mas tipo. É. Porra, vamos tomar no cu, hein, cara? Não tomou a Ritalina no dia. Mas o segundo filme não é isso também? Não, só não dá merda porque o Peter faz merda? Sim, porque ele dá a tecnologia Stark por vilão. Mas no segundo filme, pelo menos, ele tá sendo ativamente enganado, né? É. Nesse daí, ninguém tá enganando ele. É só Paulo no cu. Só ele que pediu pra fazer um feitiço e não perguntou qual é o antes. Aquilo que a gente falou lá atrás, do primeiro Homem-Aranha do Tom Holland, né? Que faltava aquela característica básica do Peter Parker altruísta e fazendo o que faz meio que pra espiar a própria culpa. Esse Peter Parker do Tom Holland, ele é o Peter Parker merdeiro. E é isso aí, cara. É a característica fundamental do personagem, pra mim, encaixa no que a gente já viu dele nessa trilogia, sabe? Tipo, cara, pra mim, esse Peter Parker que interrompe o feitiço do Doutor Estranho e caga as realidades todas, ele é completamente coerente com o Peter Parker que fala pro Nick Fury: ah, não vou não, tô pegando a cocotinha ali, eu vou salvar o mundo na próxima. É isso, é o mesmo personagem, pra mim tá corretíssimo, sabe? É, não, tipo, ok, mas tipo, se a gente pensar em termos roteirísticos, é pobre pra caralho, entende? Não, é um tem, próximo... não demais. Porra, velho. Mas, até aí, de novo, é condizente com o que essa trilogia vem apresentando, sabe? Então, não vejo problema não. Se culpa dele assim por leseira, eu acho foda. Me incomoda demais. Se for não, e me incomoda também, tipo assim, o trailer mostrando o Dr. Strange falando, porra, se vira aí, né, cara? Não é comigo, não. Tipo, essa a pica tá com as tiras, né, cara? Uma explicação. Porque você, o mago supremo da Terra, não consegue resolver isso. Lembrando que os quadrinhos tiveram algo bem similar, que foi como terminou com o pacto com o Mephisto, né? Às vezes essa parte muito ruim é que nem esse último filme aí do The Rock com coisa que o roteiro não faz sentido, mas um pouco do não sentido dele é por causa do plot twist no final. Tipo, nada que esse personagem faz sentido, porque no final vai ter um plot twist. Mas ainda é ruim. É bem ruim esse filme. Deixa eu só terminar aqui rapidinho. Então, o uniforme dourado dizem que é realmente virado ao avesso, mas ele fala que não, porque o Homem-Aranha ele pega um ladrãozinho que joga uma tinta nele que estraga o uniforme. Não parece isso. Peraí. Não. Joga uma tinta. Não é assim que tinta funciona. Um Mysterio Believer, alguém que acreditou na versão do Mysterio, um fã do Mysterio, joga tinta na roupa estragando. Só se for assim. Quando ele tava lavando o uniforme, o cara tacou tintura na... Não, acho que ele quer dizer que talvez ele usa do lado avesso por isso, porque a tinta estragou o lado... Sim. O lado... Mas, cara, você já viu o uniforme dele cheio de relevo? Você não usa essas merdas do avesso. Tipo, não é assim que funciona, né? Deve incomodar. A mulher no carro do primeiro filme, que ele tenta... Na cena da ponte que ele é atacado pelo Dr. Octopus, isso acontece no universo, e isso também eu tô achando meio estranho. Dizem que acontece no universo normal, que essa cena, esse ataque é um dos motivos que ele vai pedir ajuda do Doutor Estranho. Mas tipo, o Doutor Octopus vazou antes de acontecer a merda. O Doutor Octopus já tava no nosso universo. Ou a cena dele no coisa não é a cena do ataque do Doutor Octopus, mas é a mesma ponte. Acho estranho isso. Toby e Andrew apareceriam no segundo ato do filme. Aí já tem aquele lance nosso, hein, de um vilão final aí, ó. Tipo, eles aparecem pra derrotar o... Da cena da Estátua da Liberdade ser o segundo ato e não o final. O quinteto sinistro. Uhum. Tem uma cena de uma conversa que o Tom Holland tá falando que ele curtiu muito, que é a conversa, na verdade, entre o... Tinha quatro personagens, era o Peter, o Happy, a Tia May e um quarto personagem, esse personagem é o Tobey Maguire. Ah, o Tobey Maguire não, porque eles estavam falando que era aquela cena do Charlie Cox. Que vazou a foto deles conversando na casa dele. Né? É nesse coisa que eu peguei, o Charlie Cox só aparece pra livrar a cara do Homem-Aranha. Então aquela foto eles alteraram ela, botaram o Charlie Cox pra tirar o... Não se pode confiar em nada nessa pra internet. Apagaram o Tobey Maguire e inseriram o Charlie Cox. Foi isso aí. Porra. A frase com grandes poderes vem grande responsabilidade vai ser dita duas vezes no filme. Nenhuma pelo Tom Holland. Não, porque uma pela Tia May e outra pelo Tobey Maguire. Sim. Faz sentido, tá coerente. Caralho, aí vai ser tipo. É um Spider-Verse, só que agora o Miles é o próprio Peter. Olha que porra. Tipo. O Tobey Maguire vai virar o tio Ben desse. Todo mundo vira o tio Ben, né? Do Tom Holland. Uhum. E a cena pós-créditos é com o Venom. Será? Ah, deve ser, já teve o Homem-Aranha na cena pós-crédito do Venom, né? Por que não o Venom? Essa imagem que o Lojinha postou, com os Homem-Aranha apagados. Cara, aliás, eu não vi esse filme do Venom, mas toda cena que eu vejo, que é o Carnificina bombado, eu fico pensando, por que, cara? Não tem nenhuma razão pra você fazer o Carnificina bombado. Fazer o Carnificina magrelo cheio de lâmina funcionaria tão melhor para diferenciar ele do Venom, né? É. Ele é só uma bola de coisas um pouco mais clara do que o Venom. É muito triste. É porque o Woody Harrelson é bombado. Pois é. Mas tinha que pegar o Rorschach lá do filme do Watchmen. Tinha que ter um cara desse para ser o... Mas é isso então? Podemos ir? É isso. Acho que foi, né? Tem quanto tempo essa brincadeira aí? Nem sei. Senão eu vou começar a falar do Xan. Uma hora e meia. Senão a gente. Uma hora e meia, caralho. Dois minutos e meio de trailer, uma hora e meia de gravação, acho que tá bom, né? Bora meter isso. O review do Shang-Chi logo aí, que acho que todo mundo viu também. Eu só quero saber quem é que vai editar essa merda. E aí? Não, tem. Essa edição vai ser mais fácil, porque não pode tirar os silêncios. Porque senão, se quem tá acompanhando o trailer ao vivo... É verdade, cara. Ah, pode não. Vai tirar o silêncio. E a gente fala os segundos de tempos em tempos, no geral. Né? A pessoa consegue. É verdade. A pessoa se vira pra ajeitar lá no tempinho do YouTube. Põe a setinha pra frente, a setinha pra trás. O que você acha no tempo? Ainda mais que a gente tá avisando no final do bloco, aí que tá tranquilo mesmo. Mas então é isso. Eu não sei quando isso vai ao ar. A ideia era que fosse ao ar amanhã, mas não sei se vai dar. Eu acho que eu vou passar amanhã. Ah, de boa então. Então é isso. Até sexta-feira com mais um podcast MDM. Fomos. Mas Shang-Chi, né, gente? Ainda verei. Por que todo mundo tá falando de Shang-Chi? Tá, porque ele estreou no Disney Plus. Agora. Ah, tá. Gosto muito, agora, fora o terceiro agora já ato. Tem a versão oficial na pirataria. Eu vi no streaming quando saiu no cinema. Então, mas você viu a versão. Não parei a gravação. Do cinema, né? Sim, sim. Não, deixa, tá rolando. Agora vai ser o Shang-Chi. Mas a gente já falou do Shang-Chi em podcast já. Eu porque eu assisti a semana. Eu estou querendo falar. Então, eu ainda vou assistir, então caguei. Desculpa, gente. Ainda tá gravando, viu, Lange? Ainda tá gravando. Eu sei. Então, para de gravar esse caralho, porra!